Odofiava! Odofiava! Odofiava! As ondas do mar rolou. As ondas do mar rolou. As ondas do mar rolou, minha mãe Manjá. Rolou. Sarabá, rainha do mar. Sarabá, minha mãe Manjá. Sarabá, a rainha do mar. Sarabá, minha mãe Manjá. As ondas do mar rolou. As ondas do mar rolou. As ondas do mar rolou, minha mãe Manjá. Do mar.